imaginando aquele tempo que eu tava precisando de uma força. E todo mundo vazou, liguei pra ela e foi quem me ajudou. Aqueles malucos que diziam ser amigo deram brecha comigo. Um bom tempo no veneno eu passei, mas com ela me recuperei. Eu de ruim a pior, ninguém tinha dó. Me levantei na favela e hoje fiz essa canção pra ela. Me levantei na favela com ela. Não sei mais viver sem ela, sem ela. Me levantei na favela com ela. Não sei mais viver sem ela, sem ela, baby. Os homens na bota querendo acerto, perguntando de mim, fazendo um cerco. Fiquei um tempo afastado do rap, escondido, fudido, sendo perseguido. A minha vida, minha alegria é o calor humano da periferia. Sem um contato com os irmãos, é embaçado, Um dia ela me chamou pra morar na favela com ela e me ajudou. Pra Deus eu rezo e sempre agradeço. Tô firmão e eu reconheço. Me levantei na favela. Eu tava triste, mas hoje tô recuperado. Pra mim nada tinha sentido. Eu me sentia sozinho, me sentia perdido. Aquele dia conheci ela na favela, fiquei afim, encontrei a razão. Fui na dela, tô firmão, Saí do veneno, fui pra favela. Fui me levantando aos poucos com ela. E agora do fundo do meu coração fiz pra ela essa canção.